Tango Victor Charlie Hotel, confirme seu chamado pouso em conquista. 1-8-1-3. 1-8-1-3, copiado, Victor Charlie Hotel. A presença está agora a 44 milhas sudoeste do Salvador. O serviço está encerrado. Mantenha o nível 100 e para informação de alerta, chame o centro de equipe na frequência 1260 e a torna 1288. Escuta, mano, você tem a torna 1288 e a volta. Chama agora Recife na frequência 1260, tornando 1288, tempo voo. Recife agora, 1260, 1288, muito obrigado, boa tarde. Até 3192, achando identificação, chegada Mari, desce para o nível 050. Autorizado, ainda presente a vida 366, tanto 3192. Até 3835, aciona a identificação, deixa e mantém o nível de voo 080 na chegada BF. Te aguardo para autorização, seu número 4 na aproximação. Necessita redução de 250 mais, o tempo 3835. Controle, é o Bravo, estou usando condições iguais, situação da presença, prossegue para pouso igual na nota. Bravo, prossegue, modificado 1735, prossegue para 1.500 pés e chama a Salvador na frequência 1.18.95. A presente 1-1-8-9-5, autorizado 1500, Bravo, está entregado a próxima. Torre Salvador, muito boa tarde, Tata Romeu, Bravo, Vitor Tango, Duval com a alma 7. Crime, vai cruzar na alma 7? Atente. Prossegue então o final do 7, aposto na Traveira Rimar, o Bravo Vitor Tango. Traveira Rimar, o Bravo Vitor Tango, preparado. Se você tem consegue manter ou incrementá-lo? O 884, autorizado ali em manter pistão no zero. Autorizado ali em manter 1-0, 1-884. É o 92 matou a velocidade e sobe para a redução. É o número 1 agora na aproximação. Autorizada descida 1200. Autorizado, 1200 pés, o Bravo Vitor Tango, reporte através da Rimar. 1200 é Rimar, o Bravo Vitor Tango. 017 decolou aos 37, 1198 controle de bambu. Vai chamar o controle de volta de 017, 190? 1198, estimativo. Pegado. Patrônio, Salvador, bom dia, boa tarde, gol 2097, cruzando 1710 na Dayon. Gol 2097, contato radar, suba para o nível 240, autorizado direto coral. 240, direto coral, gol 2097. Controle Salvador 2719 da Azul, ideal, livrando 80 para 4000. Rumo no ídolo do quadro, autorizando a decolagem no 0, vento 50 graus, 0 meia noite. Isso é decolagem no 0, voo no 884. Fala, Governador, bravo, doutor. Azul 2719, desça para 4.003, ajuste padrão, velocidade indicada de 2209. Centro, desça para 4.000 com 1.013, ajustando 2209. Salvador, Chané 6227, boa tarde, está no ponto 0 pronto. Chané 6227, ali mantém pistão no 0. Ali mantém na 10, 6227. Fala 2, desça para 25006, faltando 0 final do R9, informe estabilizado. O ajuste padrão no 013. 3, desça para 2 do tempo, o espaço estabilizado. Esquadrão de Salvador, boa tarde, gol 1884. Gol 1884, contato radar na colagem, saída Pulca, suba para o nível 230. Pulca 230, gol 1884. Poderia coordenar quando possível pro de Aracaju para o gol 1884. Aguarde. M2-27, autorizado de colagem pista 1-0, vento 1-40 graus, 7 nós. Subida colagem, M2-27. Afirmativo, no solo de 4-0, confirmando, parte 5. Teste prossegue para baixo, autorizado, grau Vitor Tango, reporte livrando pista. Gol 1884, autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 1884, obrigado. Pedro 27, decolou aos 4-1-1-1-8, controle, bom voo. 19-8, bom dia. Controle Salvador, Oceania, 6227, boa tarde. Boa tarde, Oceania 627, está em contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Ledal. Subindo para o 360, direto Ledal autorizado, Oceania 6227. 3835, estação de operação para sequenciamento, curva direita na proa 230, seu limite é a radial 280 do Velho Salvador. Desce na plana nível 050 até 3835. Azul 2711, estação de operação, mantenha a presente proa, seu limite é a radial 280 do Velho Salvador. Desce e mantenha 4010. Mantendo a proa, limitada pela radial 280 para 4000, 2711. Gol 2097, eu controlo. chega. Ilhéus informa que está fechado. Operação lá está 2.000 pés de teto, 3.000 metros de visibilidade com chuva leve. Ok, cliente, a gente passa a nossa agenda de pessoal. Verdade. E confirma a intenção, a gente vai prosseguir. Está alternativo ou vai manter Salvador? Aguarda um minuto, por favor, cliente, é deixante. Cliente. No 1884, chama agora Recife, frequência 1285 e alterna 12545. 2085, obrigado, boa tarde. Chama agora Recife na frequência 1251 e a terna 1260. Ingresse agora via Charlie, liberando na Delta, agilizando 6327. Na final da Renato, visão que está cedo na 061 na 2. 7092, completa final, China 3, Salvador, 11895 e Tambor Pouso. 1895, é isso, né? Sim, né? Obrigado, bom trabalho, amigo. Yeah. Controle Salvador, azul 2789, informação passar para a descida. Azul 2789, boa tarde, identifique, chegada boa, desça para 4.000 com ajuste padrão. Identificou na base, azul 2789. Azul 2781, curva esquerda, autorizada pela DCA-Vita 366, vista para 2500 pés, informe estabilizado. Confirme, essa instrução foi para o 2781? Sim, azul 2781, curva esquerda, para DCA-Vita 366, vista para 2500 pés. Esquerda, DCA-Vita 366, vista para 2500, azul 2781. 19. É a Delta, chama o Paulo 19. Curva esquerda para 200, seu limite agora é radial 280 do Velho Salvador. Esquerda 280, Salvador, está 3835, desça para 3.000 pés com ajuste no 013, vai seguir tráfego à sua esquerda, afastado meia dúzia de milhas e a volta tendo 72. Salvador 2719, está autorizado para o seguimento após 366. 14 final do R9, azul 2719, informe estabilizado. Se possível, manter a sua velocidade até o torno Vitor 366. 72719. Canal 6227, chama agora Recife, frequência 1251 e a terna 12600. Chama Recife 251260, 627, bom dia. Número 2, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 7 mais. Autorizado pouso na 1-0, 3-1-9-2. Na 3-1-5-5, Nicolás 4-8, 1-1-9-8, controle, bom voo. Controle da 9-8, agradece, é um bom final de semana, até agora. Treino é luz, está autorizando a sinal do R9, informe estabilizado. Lista para 2500 para isso. Passando Salvador, mais boa tarde, 3155, 2400, Nadal, Almeida, Pacheco. Está em contato com a Nadal, suba pela mesa 320, autorizado direto Leda. 320, direto Leda, 3155, controle Salvador 2719 da Azul estabilizado, visual com câmera. Azul 2719, completa final do R9 e chama 3 Salvador 11895. 3 Salvador 11895, Azul 2719. Azul Salvador Azul 2719, estabilizado, visual. Corrigiu a aproximação, aguarde o vista livre, 2719. 2719. Imediato? 89 em Salvador. Prossiga. Será executar o R9 ou o MDP Zulu? R9. Certo. R92 no solo 50, direita 1219 solo. Azul 2771, uniforme, tráfego decolando agora da cabeceira 17 auxiliar, prosseguindo litoral sul, não interferir com essa aproximação. QNH 10013, vento 130 graus, 089, autorizado pouso, pistão 10. 7271, autorizado pouso 10013. Patango Eco, Delta Fox, decolou ao 50, chame controle agora em 119 decimal 8, bom voo. Fox. Salvador, Patango Eco, Delta Fox. Eco, Delta Fox. Boa tarde, suba para o número 6 no corredor Axé, informe no farol da barra. Informará no farol da barra, eu me deixo a bola. Próximo ponto de cara pronto. 3695, tá bom. Antes do ano de 95, com a boa tarde, o transporte do 3795. Azul 2789, autorizada a final do R9, lista para 2500 pés, projeto Terra Vitor 366, o ajuste 1093, informe estabilizado. Autorizado o R9, para 2. 2789. Está liberada a recepção estrelas? Está livre, o Azul 2789. Vou direto para o CRV do 366. Voando na prova do 366, livre de recepções do 2789. Sete, 1-1, no solo 53, direita, 1-2, 1-2, decimal, 9, solo. Direita, na Eco, 2-1-9, azul 2-7-1-1. Agressão 3-5, aguarde pista livre, QNH 1-0-1-3. Prezado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 nós. Livre pouso, Sampra, 8. 3-1-5-5, chame Recife agora, frequência 1-2-5-1 e alternado 1-2-6-0. 1-2-6-0, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tango Eco Delta Fox, confirme seu estimado pouso em Cairo. Ao 05 da Fox. Ao 805, copiar. Após o R2 da TAM, autorizado, Lima, tem pistão no zero. Após o TAM, Lima, tem um no zero. Lima, tem 27 para informar, a última informação que recebemos, que ele é o jato visual. Ótimo, obrigado, Lima, tem 27. Aqui é o Delta Fox, não há tráfego conhecido para informar, mantenha-se em conta visual e tenha frequência livre para a colunação, chame para regresso. Delta 35, no solo 56, direita, 1-2-1, o 9 solo, 1-2-1-9. 2-1-9, obrigado. 6327, decolou 58, 1198, controle, bom voo. 1198, 6327. 789, no solo 03, direita, 1219, salvo. 1219. Controle Salvador, como é, segue? O barra. 7 direto, acho que 327. Solicitado 220, chama 327. O 327 autorizado, é acessar para 220. Autorizado 220, minha servidora. Chama 9918, acione identificação, autorizado direto servidor 366, desça para 2500 pós com ajuste no 013, informe estabilizar na final do R9. Chama 9918, copiou? Identificou, confirma a informação? Isso, para 25003, direto, servidor 366 para final do R9, azul 6918. O ajuste padrão no 013. Ok, direto por Serra Vista 366, 2500. 6918, já. Sertão, certo? Teorema 3, 5, 5. Autorizado, ali aí, decolar, pistão 0, vento 120 graus, 9 nós. Autorizado, decolar, pistão 0, Teorema 3. Pela 6327, por favor, afastado para Coral 10.000, distância de estrada encerrada e chame o na frequência 1201 no Tambo Gol. Canema 355, veículo 1-1, 1-98, controle Mongo. 98, bom dia, Canema 355. Contra, Salvador, muito boa tarde, Canema 355, decolando 55. Canema 355, boa tarde, está em contato radar, suba para nível 360, autorizado direto Leda. Logo 360, direto Leda, Canema 355. Prossiga. Entre Recife 125 decimal 1 e alterna 126 decimal 0. Realizamos a decolagem no zero, vento 130 graus, 9 nós. que decolou às 1h03, o número mais 2 com 3 levou. 098, obrigado, boa tarde. Control do Salvador, boa tarde, azul. 4118, decolou airborne, ele leva na escuta. Papai azul 4118, está em contato com o radar, suba para o nível 360, 3 é direto, elefa. Seu presente vai voar, elefa azul 4118, ao nível 360. Salvador, boa tarde, gol no 0. Foi Salvador, boa tarde, gol no 097, posso contestar o gol no 04. A linha decola sem paradas? Afirma. No 097, a linha decola sem paradas, vento 120 graus, 098. A linha decola sem parada, 097, 10, gol. Chinelo 355, chinelo era Recife, 1251 e a terna 1260. Recife 251, terna 260, chinelo 1251, boa tarde. Estabilizada a Renave, 1998. 1998, completa sinal, chinelo 3, Salvador 118, 95, tomba posse. 2295, 1998, obrigado. Comba 33, com contato radar na posição Condor, mantém o nível 100, sem condição de voar direto ao coral. 197 decolou ao 19, 1198 controle no voo. 198, obrigado, boa tarde. Vamos ao 097. Azul 69 no outro, RNH no 093, autorizado pouso no 0, vento 130 graus com nós. Ele pousa no 0, azul 69 no 8. Jardel, subiu para nível 360, autorizado direto Alepa. Ciência, atenção 360, autorizado direto Alepa, gol 1907. Azul Petrono 18, chame de assistência agora, frequência 1260 e a forma 1288. 260-288, Azul Petrono 18. Direita, 1219, Paulo. Direita, 219, obrigado, boa noite. Para o solo, comprado o farol guardião. Guardião, para o solo 22, confirme para mim a autonomia? Autonomia é de 2 horas. Da presente, chame o controle 1-19-8, guardião 01. 19-8, camará. Oi, Salvador, cordial bom dia, boa tarde, eu Xanel 6314, ponto espera pronto. Xanel 6314, autorizado a alinhar e manter pistola já. Alinha e manter no 06314. 01. Boa tarde, avião 01, mantenha-se com seu visor 510, na escuta permanente do controle. Ok, na escuta permanente. O avião 01, Itapuã, estaciona por aí direto para Grotas. Autorizado, o avião 01, no momento não temos nenhum tráfego na final da 1-0. Tempo prazo. P314, autorizado decolagem no 0, vento no 20 graus, 09. Livre de decolagem da 1-0-63-1-4 do Xané. Para ingresso, Papatango, Mike, Alfa Hotel. Camarão, vai interceptar para ingresso com o Mike Alfa Hotel. 4, decolante 24, 1198, controle, bom voo. 198, 6314, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, o Xenã 6314. Controle Xenã 6314, está em contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Colibor. Afirmativo, está presente, está autorizado 340, direto Colibor. De pronto. Controle onde pronto, você com mais um pouquinho. Turno 097, chama agora Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 401 até ainda a posição, temos uma aeronave para decolar da pista 17. Boa tarde, chama de edificação, deixa para 4 mil pés na chegada aberta e o ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, 13, na boa. 1 0 1 ainda mantendo a posição, chama a torre Salvador, frequência 1-1895, o tráfego já está decolando, é o F-Fenas na saída da área. Afirma o gol no 869, deixa para 4 mil pés sem restrições na chegada da volta. Controle, boa tarde, eu estou passando o Mike Alfotel, Natael. Capitão do Mike Alfotel, está em contato radar, sube pela nível 380 via saída da El. 380 via da El, Mike Alfotel. Retorno ao Salvador por Rosado Graia, 500 da aeronave de Gordão na festa. Já presente autorizado para seguir direto para o Graia. Vento no aeródromo 120 graus 109, já pode na curva para pouso, que legal no 013. 1-0-1-3, pode lá, curta para pouso, 0-1. Galera, Mário, curta para nível 050. Mário, 050, 42, 0. Papá, Mike, papá, boa tarde, aciona a identificação, autorizada a chegada Mário, desça para nível 060, reduza para 250 mais. Amatendo a chegada Mário, guarda a autorização do R9, Mike, papá. Controle Salvador, a possibilidade do 6314 pro de Nenim devido à formação. Pede autorizado, desvio de formação. Ok. Grato 6314. 4, restrito nível 320, autorizado voar direto Neninho. 320 Neninho, 6314. Agora o controle 119 decimal 8. 198, passaria 2231. Passaria 2231, decolado como transformador. Corrente fazer 2231, suba via nível 160. Sobe via para 160, passaria 2231. Zero 1, pouso por conta em risco no Graé, vento 1, 1, 0 graus, 9 nós. Reporte no solo, guardião 0 1. Bota no solo, 0 1. Ok, se não tiver condições de cruzar o nível assim antes de 15 milhas, deverá manter 3 mil pés. Gente, foi informado para o controle de solo durante a atualização que não tinha condições de cumprir o gradiente. Vai manter 3 mil. Vai manter 3 mil, 2, 2, 3. Após o bar, alguma possibilidade de voar direto 369, 369? Justamente mantém a estátua a sequência neta azul com a 206. Vai voar ETAP e ETAP 369, 429. Após ETAP 366. Após ETAP 366, tá bom, claro, tá ótimo. Zero 1 no solo 31, frequência livre, boa tarde. Mantém nível 320, chama agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 25 decimal 45, boa viagem. Confirma a mensagem para 6304. 314, mantém nível 170, chama mantém nível 320, chama agora o centro Recife, frequência 12000 decimal 85, alterna 25 45, boa viagem. Apresado 320, 2685, 2345, um bom trabalho, 6304. É 2231, vou direto.